21, controle 386, controle 119-35. Confirme o POB e o tempo de voo. POB, autonomia e o tempo de voo. Com 3 a bordo, autonomia de 3 horas e tempo de voo, princípio 1h20. Ok, sim, já entendi. 3 a bordo, 3 horas de autonomia, 1h20 de voo. Está livre o acionamento de chamar o táxi. Chamar o táxi. Sua posição da Chile aguardando, senhor, vai até o do 401? Então, pode estar livre cruzamento da Alfa na Delta Torre 186. Ou no 401. Obrigado, bom dia, senhor. O Juliette Campos Lula da passagem à aeronave da companhia aí, o Abaeté. E a ingresso no pátio 3, Juliette Campos Lula. Alô, Salvador, Papatango, Oscar Bravo Eta. 5118, complete final, chame o torre 1186. 186, bom dia. 1923, contato radar, disponível 360, saída da El, transição de inércia. Da El, de inércia, parou, 360, com 923. Tendo uma prisão na Delta, o Tenente. Torre, bom dia, o log 6518, na final da 10, embaixo do trabalho. Varg log 65 no 800, continue a aproximação. Informo o vento, 120 graus, meia dúzia de nós. Ajuste 1015 no 095, cabeceira de locada 1200 metros. 1200 de metros, agora a pista está livre, atenta homens e máquinas na pista. Está avistado, autorizado o pouso, Varg log 65 no 8. No 8, livre pouso. Peso Lua no 7, decola da 10 com curva direita, saída da Gole Orfit, 5165, 1935, controle, TAM 3304. Chame para o puxa, seu amigo. Chamará, 3304. Ei, chame o controle, 119.35, Júlio Bravo Delta. Zero, sai da Bolival. 5 5 Alfa Victor Juliette, prossiga. Setor, Alfa Victor Juliette? Ah, ok, correu forte até 20 milhas, ciente. Mantém escuta agora de foto, ó. Alfa Victor Juliette. Goro 605. Para o táxi, 4 horas e 20, Campinas 85 a bordo. Mike Zé. Ok, o 605, táxi à direita, autorizado, Índia Alfa, até o ponto de espera da Delta, e me chame na Delta para ingresso, ok? Chame antes da Delta para ingresso. Goro 605, Índia Alfa, chama antes da Delta. Log 65 no 8, bem-vindo a Salvador. Solou agora aos 15 no 5, vai livrar pra, na a direita e vai chamar o solo 121 no decimal 9. 219, espera a direita, 65 no 8. 13 horas e 50 minutos. 1350. Log 65 no 8, bom dia, chame antes da interseção Kilo para ingresso no pátio 3. Chamar antes da Kilo para ingresso no 3, o Varig Log. Autorizada a decolagem, o vento é 130 graus, meia dúzia de nós. Ele iniciando, 01. Voo 1923, passa nível no 40, chama em Recife no 28.8, alterna 1.33.25. 288, secundária 3325. 1.33.25, o secundário, gol no 923. Obrigado, até a volta. Apaga o meu Fox, Mike Vito, controle. Acorda. Confirmando, a sua radial seria 328 de Salvador? Não, radial 328, por isso que eu pensei que a subida fosse a Momo, entendeu? Que é a radial 320, aí eu tô na 359 que é a radial, é a Gole, entendeu? Tô interceptando ela aqui, eu vou, a radial é 328, tá cruzando o nível 70. Ingressa Delta, 18.14, agora 605, Mogi. Como é que vem, está autorizado voar direto de Chino? Obrigado. Papa Romeu. Tá, direita na proa 220. Seguindo ao cruzar o nível 370. Da exceção, Viana. 04, tá no gate 02, pushback acionamento. Puxa acionamento. Vamos por baixo, o primeiro chamou foi o 3304, prossiga. Pushback acionamento no 02. Tá livre, chame táxi. Qual foi a aeronave que chamou após? O TAN 3663 no 05, pushback acionamento. Tá livre também, chame pro táxi. Autorizado, né, pra estar no táxi, TAN 3663. O VLOG 658, tá livre o táxi até o pátio 3. Livre o táxi até o pátio 3, o VLOG 658. Voo 1982, eu tenho identificação, autorizado de chegada Mari, desse mantenha nível 050. 50 na Mari. Controle de Salvador, TAN 3602, formação Romeu, bom dia. TAN 3602, eu tenho identificação, autorizado de chegada Mari, desse mantenha nível 060. Gente, por chegada Mari, 060, TAN 3602. Leão 3802. Qual o nível? 380. 380, ciente, é o número 4 para a cópia, mantém escuta agora. Escuta, o 3948. Livre da restrição para o Baetel no 401, cara. Afirmativa, Baetel no 401. Livre. Vito, controle voltando. TAN 3602 para o 025, por quantas milhas? 20 milhas, 20. 100, 025 por 20 milhas, reporte por término de desvios. Maravilha. Voo no 605, contato radar, subo nível 360, saída da EL, transição Blaz. 360, da EL Blaz, no 605. 58, decolando no zero com curva direita, gola em Kansas, tem cone 64, 19935, controle. Correto, com paracionamento 1859. Valeu, 1859. Confirmando o ato de Juliette, decola corrida forte? Matinho, decola da 1-7, com curva esquerda, 1-10, corrida forte, controle 3935, acena 0151, alfa de Juliette. Para o direcionamento, chame 118.62, ok? Para táxi. Táxi, rotão 3304, está com 146 bordo, 3050, alternando o config. Tempo 455, 50 confins. Copiado, está 3304, já perseguiu táxi via Índia e Alfa e Delta para o ponto de parada da BR deslocada. Índia, Alfa e Delta, até o ponto de parada 10 deslocado, TAM 3304. Fala, TAM 3663. Piloto para o TAM. 167 a bordo, 4 horas e 15, altera Galeão. Piado, TAM 3663, é o número 2 no táxi. Irá lá passar a nave da companhia que está ingressando em Índia, Alfa. No ponto de espera da BR deslocada, chame 1862. 1223, suba nível 105, confirme pro ideal que chegou. No momento, para Magnete está 280. Autorizado, 280, Juliette para Rodota. Empurrando agora o estado para a Copa. Estão 3602. Está no óbito, confirme, está no pátio 3, decolagem da 10? Pátio 5, decola da 1-7. Afirmativo, então está realizado a Serra 99 no Charme Plano, nível 080, decolagem da pista no 7, a curva é à esquerda, necessita sair de Amamo, Alvo, até o direto. Controle 199 decimal 35 e transponder 5151. 726 é autorizado, 5151, Bravo S. Chivo, Xanha, Pê, 131 para o táxi, Oscar Bravo S. Bravo S. Autorizado, Guardião 02, pode prosseguir. O vento é 120 graus, meia dúzia de nós, ajuste é 1015. O 92 tem condições de voar para 050? Negativo ainda. Bravo Eco. Oscar Bravo Eco, prossiga. Para acionamento. Está autorizado o acionamento. Dole Salvador, 3544-1-4, tem informação, Romeu. 3544-1-4, contato radar, meia dúzia de milhas da posição onda. Autorizado chegada mar e reporte para descida. Mar e reporte para descida, 5414. 2-6, Salvador, em 1-1-1-3-5. É o Blaze 1935 ao controle, 5174 transponder, TAN 949. Tá, pronto. TAN 3304, alinha. Precisado alinhamento, 3304. Salvador, Guardião 02, já chegou a situação aqui, diligência no próprio. Solicito autorização para retornar e fazer um toque no pátio do GRAE. Gente, está autorizado o regresso, Guardião 02. De regresso, forma lá no solo, Guardião 02. Torre 3663, na Delta, ponto de terra pronto. Mantenha a interseção Delta. Mantendo. Interseção 2, ponto de 2733, ponto de terra pronto, no hotel. Mantenha a interseção Hotel. 3, mantendo hotel. Hotel 401. Então, 3602, desse mantenha nível 050. Descendo 050, intenção após ITAP, o ACA Victor 366, autoriza? Após ITAP, ACA Victor 366, aguarda autorização para sinal RNAP, então 3602. 7, aguardando autorização, ACA Victor 366. Olha, agora tem o 401. Prossiga. Autoriza lá para dar presente, direto. Arrumei o Fox Mike Vitor, chame Recife 12685, aperta 125, decimal 45. 12685, 12455. Controle objeto 6726, vai cruzar 150, 1940. 459. Horizonte da colagem, tanto 304. Agora só para sequência aumento, vou na pro de TAP. Na pro de TAP, o objeto 6726, pode prosseguir na descida. Reautorizado nível 130, web 6726. Reautorizado 130 na pro de TAP, objeto 6726. Ali mantém 10 para 3663. Afirmativo, desça para 2500 pés, ajustando 095. Descendo 2500 pés, direto CA 23366, no 095. Sabador, bom dia, Papá Romeu, Juliette Alfavito. Viva no 605, em graça, eterna, volta para a Brasília. 1254, Brasília, bom dia. 3304, contato radar, suba nível 360, sai da Gol Leofito. Gol Leofito, 360, acende 3304. Controle, bom dia, Papá Romeu, Juliette Alfabeto. Web 6726, evaporação para sequenciamento, curva esquerda para o 020, limite radial 250 Salvador. Ok, para o 020, alimentado pelo 250 Salvador, objeto 6726. Papa Romeu Juliette Alfa Vitor, sendo identificação, autorizado de chegada Bonfi, desça e mantenha nível 0, Nova. Reautorizado 0620 na Bonfi, Juliette Alfa Vitor. 3663, autorizada a decolagem, o vento é 120 graus, 2 nós. Autorizado a decolagem, 3663. Mestre, estabilizou. Complete nosso chame torre 118, décimo meia. 86, obrigado. 3602, autorizado, RNAV, reporte estabilizado. 35414, desvio de informação. Afirmo, pequeno desvio. Não interessa por conta de milhas? Já está retornando a prova de TAP, 5414. 7626, mantenha a 130. 4726, desse, mantenha nível 060. Passando para o 060, objeto 6726. Trip 54 no 4, enquanto eu vou para o 050. Positivo, 54. Salvador, bom dia, ADR 63, jogou informação, meia autorização, São Paulo, Guarulhos. Bom dia. ADR 6311, autorização, São Paulo, Guarulhos. Web 6726, novo limite, radial 260, Salvador. Radial 260, Salvador, 7626. Procedido, descida, trip 5414. Desça ao nível 050, trip 5414. 050, 5414. Nosso POB de 114, autonomia de 5 horas, alterna Campinas. Informo avistado, cabeceira deslocada 1200 metros, pista livre, autorizado pouso, vento no 60 graus, 5 nós, voo no 982. Livre pouso no 982, cabeceira deslocada. 3, contato radar com nível 340, seta da Dael, transição de Né. Dael de Né, autorizaria Dael? Quanto é o perfil? Obrigado, perfil. 5414, indicada? 250. 467-26 indicada? 250. 467-26, retorno navegação na Proditap. Na Proditap, é o 767-26. Amigo Felipe, na escuta. Senhora, no caso da Paixão, mandada Paixão, autorização de carga para o táxi de carga. Gentileza, chame 108-62 para coordenar o seu táxi. Como diz a mensagem? Chame a torre 108-30, 108-60 para o táxi, Amigo Felipe. A posição vai aguardar ainda um determinado tempo aí, comandante, devido ao cenário agora do tráfego, ok? Vai aguardar essa visita. 3 no ano, está autorizado Guarulhos, o nível 320, o Rotorisque 50. Decolagem da pista no ano, com curva direita, a saída da Eldiné, controle em 1,9,35 e o transponder 5175. Proteja. Autorizado 320, São Paulo, Guarulhos, Rampelisco 50, temporada 10, com curva direita. Dael, transição de NER, controle 1935, aciona 5175. Está correto, vamos para outro lado, na 319. Deslocar-se daqui a uns 10 minutos ainda. Para ser informado, Alfa Tango 72. Correto. Decimal 9. 19, Oliveira. Número 33-25. 281-3325, recife, garra do Mangue, até logo. Fox Mike Vitor, controle. Meia dúzia de nós, cabeceira deslocada 1200 metros. Rotan 3602. 3602, ciente, 1200 metros, aguardar a autorização do pouso. Afirmo. 5-4 São, sem ingressar na pista. São 3304, chame Recife 128-8, alterna 133-25. Bom dia, Solo, 982, livrou a Golfe. Trip 5414. Siga. Passa ligeiramente à esquerda da posição Duna, com referências evitando uma formação, ok? Sim, já pode estabilizar no localizador. Positivo. Controle, o objeto 6726, tá prosseguindo a descida. O 6726, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 5. No 0 no 5 para 3 mil pés, o objeto 6726. 1-1, puxa, pega acionamento. Utilizado, 949, chame para início do táxi. Puxa, aciona, chama táxi, 941. 288-13325, confirma? Confirma. Obrigado, senhorita. Tenha um bom dia. Trip para 1700, trip 5414. Mantenha 2000 abaixo de 3 vezes para a torre. Mantendo 2000, C4 no 4? Firmo. Utilizado C4 no 4. Complete final, time turno 1.8.6, 354 no 4. 1.8.6, completando C4 no 4. 3 Salvador, 354 no 4, estabilizado no ILS X-Ray, tem condição de pousar na 1.7, se autorizado. No momento negativo, comandante, continua a aproximação, aguarde a possibilidade. Dando C4 no 4. Tem um cara, tem uma aeronave alinhada na cabeceira 1.7, ok? Então procede para 1.0. Fora 2733, ingresso na pista, reporte alinhado. 2733, ali vocês. Zona 5, reportará estabilizado, o jet meta 2.0. Tan 3663, chame Recife no 28.8, aterno 1.33.25. 288-3325, 3663. Ingresso na próxima esquerda, Kilo, e ataque só via parte 3, que informe na saída do parte para ingressar no portal. Sim, a gente vai ingressar via Kilo agora, parte 3. Tomará para ingresso no parte. É, afirmativo, e informa ainda que tem um outro helicóptero, Mike Echo Delta, acionado aí no parte 4, ok? 454, ponto da conta. Seu ativo, prossiga. 2454, Recife, autorizado nível 330, motorista 58, decola da pista na hora, com cola esquerda, saída a Tuca, transa Aracaju. Controle 1935, transponda 5401. Nós. 33. TAN 3602 no solo de Salvador, agora às 38, levou à direita, chame 121 decimal 9. Solo 219. Tô em Salvador, confirma, está interditado esse 1200 metros da 1.0, posto em 4.4. Afirmo, 1200 metros de, interditado. C4 no 4 graus. Continua a aproximação, aguarde. Continuando, C4 no 4. Torre Salvador, bom dia, TAN 3859, ponto espera da interseção Delta, na sua escuta, pronto. TAN 3859, mantenha a interseção Delta. Manterá, 3859. Mestre 2.6. 267.26, complete final, chame torre 118.6. 108.6, objeto Mestre 2.6, agora. Papa Romeu Juliette, Alfa Vitor, após pelo, desça para 2.000 pés, ajuste no 095, autorizado final, reporte estabilizada. Após pelo, descer para 2.000 pés com 1015, reportaria estabilizado. Torre 1, bom dia, Jet 6726. Web 6726, continua a aproximação, reporte a Vitor 372 com trem baixo e travado. Tá à vista, baixado e travado, Jet 6726. Força aérea 2733, decolado, chame controle 119, decimal 35, ingressando no corredor HR. Controle 1935. Torre Salvador, Guardião 02, fora do solo. Guardião 02, ciente ainda na minha escuta, o senhor inicia agora na curva à esquerda, vem em forma avistando um Boeing 733 na final. Afirmo, visual coronado, Guardião 02, comprou a norte. Ok, o senhor vai manter esse setor e vai girar a retaguarda do mesmo, ok? Afirmo, mantendo o setor, a retaguarda da aeronave internacional. O trip 5414 no solo de Salvador agora aos 40, chame o controle 119 decimal correção, chame o solo 121 decimal 9, trip 5414 119 Alfa Delta para o Pantera da 10 deslocado. Índia Alfa Delta para o Pantera da 10 deslocado, 6319. Solo trip 5414, cruzeiro de Brum. Firmo, comandante, responda agora. Cabeceira deslocada 1200 metros. O vento é 190 graus, 4 nós, ajuste 1015, autorizado pouso. Ajuste 1015, autorizado pouso, 1200 metros. Obrigado, minha CDR. 43 para prosseguir para remota, o trip 5414. Vou 982 no pátio 3. Para ingresso no pátio. Gente, 982, me quer pensar, aguarde para prosseguir. Vai manter. Sim. 94-1, informa que é o número 2 no táxi. Você vai passar agora na aeronave da Bianca, na Alfa, seguindo com o número 2. Ciente, 94-1.